Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é segunda-feira, dia 2 de abril de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber que saiu o jailbreak pro Apple TV 2. Você vai saber também do Google Drive e da falha de segurança que sofreu o Twitter na sexta-feira. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora, começa agora. Coca-Tec. Eu cumpri a promessa. A gravação desse cast foi transmitida via Ustream no domingo pela manhã. Fiz a gravação lá dos comentários, fiz também a gravação da dica de aplicativo e no finalzinho da noite agora, por volta ali das 8 horas, eu tava gravando as notícias e transmiti pro Ustream. Obrigado aí pra galera que participou, que acompanhou a gravação. É claro que fica sem graça, né? Porque não precisa mais ouvir o cast, né? Já tá tudo lá. A gravação como um todo acaba ficando um pouco mais lenta, né? Porque tem aquela interação, troca de opinião com os usuários. É um processo que não dá pra fazer todo dia, né? Fica um pouquinho complicado, mas vamos ver. De repente eu me empolgo e ativo aí esse projeto e faço pelo menos uma vez por semana um stream, nem que seja no dia de domingo, que é um dia mais calmo, né? Dá pra rolar essa interação. É bacana, legal, eu curto. E outra coisa que eu preciso falar com vocês, o Face Group tá uma coisa sensacional. Eu conectei no Facebook pela manhã, entrei lá e tal, respondi algumas coisas e só consegui entrar de novo no iniciozinho da noite e tava apinhado, carregado de mensagens, conteúdo bacana, a galera se expressando, tá montando uma comunidade que se respeita. Isso é uma coisa legal. Se você ainda não tá participando desse grupo, tá perdendo, hein? Você não pode ficar de fora. Se você tem um problema com notificações, né? Às vezes a pessoa, pô, não, mas eu me inscrevi lá, mas eu recebi muita mensagem. Sim, as mensagens, elas são frenéticas, são todas elas condizentes com o conteúdo de tecnologia, condizentes com o conteúdo Apple. É um conteúdo legal, vale a pena você dar uma conferida. Mas se você tem esse problema de notificação, né, te incomoda aquelas notificações lá, você vai ver aquele númerozinho, você pode desabilitar as notificações. Você entra lá no grupo, você pede para se inscrever, qualquer pessoa pode autorizar, eu tô sempre checando, eu autorizo, no mesmo dia é autorizado. E não consegui fazer de uma outra forma, por mim nem precisaria da autorização, mas enfim, foi autorizado. Aí você tem lá em cima, na barra superior, você tem Coca-Tec Podcast, sobre eventos, fotos, documentos, e lá no canto direito você tem notificações. Aí você vai lá, clica em notificações e você pode desativar, você pode configurar, e aí você não vai ficar recebendo naquele globinho lá do lado da marca do Facebook as mensagens. Então fica aí essa dica pra você. Não fica de fora dessa, hein? Notícia! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Coca-Tec! Bom, 1º de abril teve a tradicional pegadinha do Google, né, de 1º de abril. Nem tudo é pegadinha, né? Vale lembrar que o Gmail foi inaugurado em 1º de abril de 2004, né, com 1 giga de espaço. O pessoal pensou que fosse mais uma pegadinha, mas não era. E esse ano, o que a gente teve de pegadinha? A gente teve o Google Maps 8 bits, né, pra Nintendo, né, pro NES, um videozinho que o pessoal fez. Foi bacana o vídeo, mostra lá, tá linkado aí nas notas do cast, o cara colocando um cartucho. Era um cartucho pra você colocar no NES, que conectava a internet, né, tinha um cabinho, aí não funcionava, você tinha que assoprar o cartucho. E o barato é que eles disponibilizaram dentro do próprio maps.google.com, lá no canto superior à direita, o Quest, né, que deixava tudo com aquele look 8 bits, inclusive o Street View, inclusive no iOS, assim, sensacional. Fora isso, também teve a questão do Google Fiber, né? O pessoal falando que o Google poderia lançar uma rede de fibra ótica para conectar lá, papapá, nos Estados Unidos com muita mais velocidade, mas na verdade esses não eram os planos. Os planos do Google eram realmente fazer uma barrinha de cereal, né? O Google Fiber, porque a melhor máquina é o ser humano, aquelas coisas todas. Teve também o Google Tap, né? Uma crítica lá aos teclados, falando, não, esse teclado é uma coisa muito ultrapassada, o negócio agora é código Morse, né? Eram dois, basicamente duas teclas, né, onde você digitava os textos. O pessoal do ThinkGeek fez um... Eu tive esse jogo, né, o Hungry Hungry Hippos, né? Era um papa-bolinha, eu acho que era o nome. Era um hipopótamo que você ficava papando as bolinhas. Era um tipo um jogo, né, de criança. E fizeram uma versão disso pra iPad. Foi interessante também o vídeo. E várias outras pegadinhas. Teve a galera do iFixit fazendo uma nova ferramenta para extrair a tela do novo iPad. Enfim, foi um domingo recheado de pegadinhas. A Microsoft também lançou uma, né? Na verdade, não foi a Microsoft, foi a Fundação Melinda e Bill Gates, né? Dizendo que eles querem aproveitar os excrementos humanos, né? Eles querem usar a privada e fazer lá uma reciclagem de excrementos. Foi, tá tudo, todos os vídeos estão linkados. Só que tem um detalhe, nem tudo que tá lá é pegadinha. Tem coisa que é história real. Quero ver se você vai ter o olho clínico para discernir o que é verdade do que é mentira. O Groupon adotou no seu aplicativo para iOS uma nova forma de UDID, que é o OUDID da App Redeem. Basicamente é aquele esquema parecido que eu já comentei com vocês do open source. Ele pega lá o MAC address do seu iPhone, vai gerar em cima daquilo um número baseado no seu código de, vamos dizer assim, no seu código de assinante, de tal forma que você não vai poder cruzar isso com outros desenvolvedores e você não consegue reconstruir o MAC address. Ou seja, você consegue fazer as suas medições estatísticas que você quiser, mas não interfere na privacidade do usuário. Uma coisa interessante, fizeram um case, a prova d'água, para você tirar foto no iPhone 4S debaixo d'água. Isso se você tiver o iOS 5.0. A questão é, como é que isso funciona, o case, né? Como é que ele foi projetado? Para você dar um duplo home e depois do duplo home aparece aquele botãozinho da câmera e você aperta. Então ele é um case que tem três botões. É um case fechado, hermeticamente, totalmente selado, com três botões. Um em cima do home, um em cima da onde você acessa a câmera na tela de bloqueio e um outro em cima do botãozinho lá para você tirar a foto. E a ideia é que você tire fotos debaixo d'água. Acontece que esse plano foi por água abaixo, com perdão do trocadilho, é claro, no iOS 5.1, porque agora você tem que fazer um slide, não é mais tocando, né? Se você apertar duas vezes o seu home, não, não acontece nada. Você, não adianta você tocar na câmera. Se você tocar, ele até dá um pulinho ali, ele faz um bouncezinho, mas precisa fazer o slide. Então foi um case feito única e exclusivamente para uma versão de iOS. E o governo australiano disse que agora os espiões australianos podem oficialmente usar os dispositivos com iOS. Claro que, enfim, provavelmente eles já estavam usando, mas agora está regulamentado, né? Isso é importante, mostra que cada vez mais o iOS, cada vez mais os iTracks, os iParelhos, estão ganhando espaço num mercado mais, digamos assim, corporativo. Claro, é espionagem, é outro tipo de mercado, mas ainda assim dá essa ideia, passa esse conceito de que o iOS está ficando cada vez mais confiável, né? Está deixando de ser um hype, está deixando de ser uma coisinha de jovenzinhos antenados, aquela coisa, e tá realmente se tornando um padrão. E a Flurry, que trabalha com estatísticas, né, é uma plataforma que os desenvolvedores usam para obter alguns dados estatísticos dos seus aplicativos, lançou uma estatística interessante. Eles definiram que a App Store é o líder de mercado, e é o líder de mercado, e definiram lá um patamar de 100% para a App Store, e fizeram um comparativo com a Amazon Store e com o Google Play, e eles chegaram a seguinte conclusão: para cada dólar gasto na App Store é gasto 89 centavos na Amazon App Store e 23 centavos no Google Play. Ou seja, a Amazon consegue convencer três vezes mais os usuários de Android a comprar os aplicativos, convence mais do que o próprio Google Play. Um detalhe interessante é que se você somar a Amazon mais o Google Play, né, que vendem aplicativos para Android, você obtém a marca de 1,13 dólar, ou seja, para cada 1 dólar a Amazon mais o Google Play estariam fazendo 1,13 dólar, 1,12 dólar. isso não leva em conta toda a App Store e todos os aplicativos de Android. Eles levam apenas em consideração os aplicativos que estão nas duas plataformas, ou seja, sei lá, o Instagram, né, que tá, digamos, aí no Android, vamos supor que ele seja pago, tá lá no Android e também tá na App Store. Em média, juntando todos os aplicativos, para cada $1 vendido na App Store, você vai ter 89 centavos de lucro na Amazon App Store e 23 centavos de lucro no Google Play. Mas somando, a plataforma Android tá assim mais lucrativa que o iOS. Saiu o jailbreak pro Apple TV segunda geração. Segunda geração não é a terceira geração. É um jailbreak tétrido, ou seja, se cair a luz, se você desligar o Apple TV por algum motivo, você vai ter que conectar ele no PC. Ele ainda não tá 100%, ainda não funciona o Plex, ainda não funciona o XBMC nele, ainda tem algumas incompatibilidades que estão resolvendo, mas você já pode fazer o Season Pass, senão aí nesse caso, não adianta você colocar o XBMC que não vai funcionar. Esse jailbreak tá mais pra galera que usa o ATV Flash Black, né? Já tá disponível pro 3, como eu comentei com vocês semana passada, tudo indica, vai demorar ainda um pouquinho. E a Apple estaria estreitando os laços com a TSMC, que seria uma espécie de Foxconn taiwanesa. O problema é que isso vem do Digitimes, aí Digitimes você sabe como é que é. Mas a princípio o TSMC vai começar a fabricar os chips de gerenciamento de energia lá dos aparelhos. E qual é a importância disso? Os rumores apontam que a TSMC seria a parceira da Apple para produzir o chip A6, né, que estaria lá no, de repente nos novos iPads, né, na próxima geração de iPads, assumindo que ela vai manter a atualização de chips sempre nos iPads e não agora no final do ano no novo iPhone. Ou seja, a TSMC seria a substituta da Samsung nessa história de produção dos chips. E vazou uma informação de que a Liquid Metal Technologies teria recebido $20 milhões da Apple. O problema é o seguinte: o que que é esse, que é essa história de Liquid Metal Technologies? Sabe aquele clip ejetor? Aquilo dali é feito de um metal líquido cheio de funções, tanto é que se você tentar dobrar, você vai perceber que é difícil, ele tem uma resistência diferente, ele é mais forte, né? Metal líquido. A questão é a seguinte: embora nos novos iPhones eu não tenha visto esse mesmo clipe, eu tenha visto um que ele é meio quebradinho, ele é solto, ele parece realmente um clipe, né, dobrado, ele não tem a pegada de ser de metal líquido, ou seja, sugerindo que a Apple parou de usar esse clipe, o que tornaria a história pior ainda, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não acredita-se que a Apple tenha pago $20 milhões apenas para usar a tecnologia num extrator de cartão SIM. Ou seja, a gente pode esperar de repente aí no futuro novos produtos usando essa tecnologia de metal líquido. Vamos aí aguardar. E um golpe curioso, né? A Apple e a Amazon perderam ali cerca de $1.600.000 em fraude com músicas. Esse golpe teria acontecido ali entre 2008 e 2009. O que que era feito? Roubavam os cartões de crédito e colocavam músicas na iTunes Store, né? Eu ia lá, tinha um cartão de crédito, eu roubei um cartão de crédito e eu mesmo colocava uma música lá na iTunes Store e comprava a música que eu coloquei com o cartão de crédito roubado. Perceberam o ciclo? Um esquema de lavagem de dinheiro. A Apple identificou esse esquema, né? Percebeu esse esquema quando ela notou que ela estava pagando grandes valores para artistas completamente desconhecidos, né? Isso numa região lá da Inglaterra. Eles estavam pagando algo que se esperava de uma Madonna para um artista completamente desconhecido. Acredita-se, né, que o líder dessa gangue tenha sido preso e condenado a 4 anos e 8 meses de prisão. Mas ainda assim, o esquema deu um prejuízo de quase $2 milhões. A IGN fez um teste com a terceira geração do iPad, né, o novo iPad, o iPad 2, o Asus Transformer Prime e o Samsung Galaxy Tab de 10 polegadas. E no geral foi o seguinte: o Tegra ganha em alguns momentos, principalmente no que se refere à performance da CPU, mas na parte gráfica não tem jeito, quem leva é o A5X. Os resultados estão aí linkados na nota do cast. E a Apple parece que ainda não se acertou com essa história do iAd, né? O limite mínimo era de $1 milhão, dólares, aí baixou para 500, agora está em 100 mil dólares, né, para você fazer uma campanha. Você tem que ter pelo menos 100 mil, é o mínimo. E o lucro que ia para o desenvolvedor era de 60%. Agora eles aumentaram e estão botando aí na mão do desenvolvedor 70%, numa tentativa de atrair os desenvolvedores para a plataforma AED, né, ser um diferencial. Enfim, está tentando se acertar. Eu confesso, eu não tenho muito aplicativo gratuito, né? Tem um ou outro, mas que eu baixo para dar uma olhada, e poucos são aqueles que usam a plataforma AED. E os que usam a plataforma AED, não raro eu vejo lá aquele test development, né, alguma coisa assim, né, que está em teste, ou seja, aquela tela que aparece quando você não tem nenhum anúncio para ser exibido. E o site lá australiano, né, da Apple está dizendo: olha, o novo iPad, o iPad Wi-Fi mais 4G não funciona com a rede 4G LTE aqui da Austrália. Eu já comentei aqui com vocês que esse LTE só funciona nos Estados Unidos e no Canadá, ou seja, foi uma coisa bem restrita. Desconfio que isso foi alguma jogada ali para de repente forçar um padrão, alguma coisa assim. O novo iPhone, né, que deve ser lançado no meio do ano, pro final do ano, não pode ser lançado nesse mesmo padrão, senão não dá. Ele não é um dispositivo global, não é um dispositivo mundial, funciona só nos Estados Unidos, só no Canadá. Por isso que eu desconfio que tenha aí uma jogada, alguma coisa em termos de padrão, né? Tá rolando lá na Europa um negócio lá: qual vai ser o formato de SIM card que a gente vai usar, vai ser o nano, vai ser o micro, e a Apple tá querendo oferecer o seu padrão gratuitamente, mas os outros fabricantes estão temerosos, né? Diria que estão dizendo que a Apple vai ficar com muito controle, vai ficar muito poderosa. A Apple também tá fazendo alguns conchavos, né? Tá fazendo o seu... Não tá jogando, vamos dizer assim, um jogo limpo. Tá querendo forçar de alguma forma o seu padrão. E a galera tá ficando meio chateada. Falando: ó, se passar o padrão da Apple, não vou liberar as minhas patentes aqui, que eu disse que ia liberar. Enfim, tá fazendo aquele joguinho. E por que que eu tô comentando isso? Pra vocês saberem que acontece muita coisa por debaixo dos panos. É um jogo de interesse muito grande, uma briga muito grande. O padrão que a gente vai adotar aqui no Brasil de LTE tende a se alinhar com o modelo europeu, que não vai suportar o novo iPad. Ou seja, de repente, as operadoras já fazem aí um esquema, enfim, jogo de interesses, vocês sabem como é que é, e a Apple não fica de fora. Muito embora a gente sabe que a Apple não se envolve muito com lobistas lá nos Estados Unidos, mas, enfim, sempre não dá para ficar totalmente alheio a esse processo, né? Vamos falar um pouquinho de aplicativos. Lançaram um aplicativo, né, chamado Girls Talking. Que ele fazia? Ele pegava sua localização e pegava todas as garotas que estavam na redondeza e mostravam para você onde é que elas estavam, basicamente usando os dados do Foursquare. Pegava lá, entrava lá no Foursquare, ele se conectava com a API do Foursquare, ou seja, totalmente legal, e dizia: ó, tem garota ali, tem garota ali. Enfim, fazia um aplicativo de stalker profissional. A princípio, tudo isso muito legal, mas enfim, totalmente questionável, né? Mais cedo ou mais tarde, isso ia dar problema. E aí foi, o Foursquare cortou o acesso da API, a Apple Store também se posicionou e baniu o aplicativo. E se você é um fã da revista Mad, saiba que chegou a versão digital da revista para o iPad, e o primeiro número tá gratuito. Então, se você curte a revista Mad, não deixa de conferir, dá um pulinho lá na banca de jornal. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma máquina de Coca-Cola que oferece internet grátis ao invés de refrigerante. Fica lá na praia de Copacabana, e foram selecionados 50 jovens usuários de Android. Você vai lá, coloca o seu telefone na máquina e você ganha um refil de 20 megas de dados. Você pode voltar lá para conseguir outros refis. Você pode selecionar, lá tem os botões, né, onde você pode ouvir uma rádio, você pode dar uma olhada nas redes sociais, né, Facebook, Twitter, dar uma olhada na previsão do tempo, né, claro, né, praia, Rio de Janeiro, finalzinho do verão. Chegou um pouquinho tarde, eu acho, mas de repente pro próximo verão isso vai bombar. A ideia é, né, fazer realmente o teste e de repente, quem sabe, expandir isso para as outras cidades. E o Twitter, hein? Teve uma falha no TweetDeck na noite de sexta-feira que permitia que os usuários acessassem contas de outros usuários, tendo acesso não só ao Twitter, mas também ao Facebook. Aí foi lá o Twitter e, claro, cortou o acesso do TweetDeck e, enfim, parece que tá resolvendo. O Google, vamos falar um pouquinho do Google. O Google está liberando a primeira versão estável da sua primeira linguagem de programação, a Go. Se você é um desenvolvedor, vale a pena dar uma olhada, vale a pena você conferir essa funcionalidade aí. Vai estar disponível para Windows, para Mac, para Linux, para todas as plataformas. E vazaram algumas imagens aí do Google Drive, sugerindo que o espaço de armazenamento vai ser realmente de 5 GB gratuitos, ou seja, mais do que o dobro do Dropbox, que é considerado uma referência. E como a galera gosta do Google, eu acredito que a adoção pelos desenvolvedores vai ser alta, nos mesmos moldes do Dropbox, né? Eu gosto do Dropbox exatamente por isso, porque ele está em qualquer aplicativo, tem lá uma forma de você compartilhar através do Dropbox, né? Costumo dizer que eu uso o Dropbox como sistema de arquivo do iOS. E isso agora pode mudar com o Google Drive, né? Vamos aguardar para ver. E também estão fortes rumores de que o Google vai liberar o seu tablet, né? A gente sabe que o Google já tem o seu telefone, que é o telefone, digamos assim, aprovado pelo Google, dentro do modelo do Google, onde teoricamente tudo funciona, não tem problema de atualização, que é a linha Nexus, e agora virá o tablet também nessa mesma linha Nexus. Ao que tudo indica, quem vai produzir esse tablet é a Asus. Pelo menos é o que informa o Wall Street Journal, e o preço dele deve estar na casa dos $200, ou seja, seria um competidor ali pau a pau com o Kindle Fire e provavelmente também com o iPad, né? Depende aí dos recursos que vão estar disponíveis no hardware. E o negócio anda feio mesmo para a RIM, né? Começaram a sair alguns rumores de que a RIM estaria saindo do mercado de consumidor final, ficaria só no mercado corporativo. Ela veio a público, negou. Enfim, mas onde há fumaça, há fogo, o negócio pra RIM não tá muito bom. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Esse cast eu gravei aí, fiz o stream dele, né? Tava presente o André, o Eurico Tico, o Matheus, né, que eu gravei com ele também na sexta-feira, o Jaime também tava presente, o Rádio Gabucho, né, esses dois chegaram no finalzinho, mas cumpri lá a palavra, ó, vou fazer lá ao vivo. Aplicativos. Dicas de aplicativos. A dica de aplicativo hoje é pro seu Mac, é o Hype, mas Hype não é nenhuma modinha, não. Hype que eu tô falando é o Tumult Hype. Ele permite que você faça animações, crie interações em HTML5 de forma muito facilitada. Pensa assim, sabe o iMovie? A gente pode dizer que o Hype é o iMovie para você construir animações em HTML5. Tem lá aquelas timelines, tem as ações, as cenas. Ele cria para você também automaticamente os keyframes, então fica bem suave a sua animação. Caso você queira ter um controle maior, você pode determinar quais são os seus keyframes. Como ele é HTML5, ele vai funcionar em praticamente qualquer browser que suporte HTML5. No caso do Internet Explorer, tem que ser o Internet Explorer a partir da versão 9, né, que já suporta HTML5. Até o Cássio, né? O Cássio, esse aplicativo, o Hype, ele tá no mercado mais ou menos um ano, eu acho. Uma coisa nessa ordem de grandeza. Não me recordo agora com precisão. E o Cássio, né, lá do Facebook Group, trouxe esse aplicativo de volta porque ele colocou um vídeo e teve problema quando esse vídeo tava dentro do Internet Explorer 9. Aí ele mandou e-mail lá pro pessoal da Hype. Pô, o que que tá acontecendo? Até falei, brinquei com ele. Pô, você tem que mandar também e-mail pra Microsoft, perguntando, pô, tem um negócio aqui HTML5 que não tá funcionando. Mas aí, pelo que eu entendi, ele descobriu que o problema tava no codec, né? O Windows não tinha o codec pra tocar aquele vídeo, alguma coisa assim. O fato é que o Hype vai funcionar em qualquer browser. Pelo menos é assim que a Tumult oferece o Hype. Isso significa que ele vai funcionar, por exemplo, no seu iPhone, vai funcionar no seu iPad. Então você quer fazer um site bacaninha, você quer criar umas animações, fazer um negócio diferente, você pode usar o Hype. Ele não é difícil de você mexer. Claro que você tem que ter ali de alguma forma um bom senso, mas acho que a analogia perfeita é como se ele fosse o iMovie. Ele vai ajudar você a construir a sua animação, vai ficar bem fácil, vai ficar bem bacana. Claro, você precisa ter de alguma forma algum bom gosto, mas nada de espetacular. Mas por que que eu tô trazendo hoje aqui o Hype? Porque o preço do Hype é de $50 e hoje, nessa segunda-feira, ele tá em promoção. Você vai pagar apenas $30, é o preço de lançamento. E para isso, basta você clicar aqui no link que tá aí nas notas do cast, você toca aí, compra o seu Hype, vai pagar $30 ao invés dos $50, ou seja, um desconto aí de 40%. Então, essa foi a dica de de hoje, o Hype, por $30 aqui nas notas do cast. Welcome to the future. Coca. Comentários. Comentários. Comentários. Coca Tech. Bom, eu ainda continuo aqui na busca da bateria perfeita. Eu cheguei a compilar os dados e passei para vocês, né, na sexta-feira. Basicamente, não teve diferença deixando os serviços de localização ligado ou os serviços de localização desligado. Iniciei com o telefone restaurando o iPhone do zero como um novo dispositivo. Não fez a menor diferença, continuo o mesmo padrão. Tô gastando ali a minha bateria, né, os 100% em algo em torno de 8 horas, né, em 8 horas esgota. Os cocas também fizeram os testes, né, o Cássio, o Caio, o Eduardo, o Leandro, o Gustavo Gobi, e alguns tiveram casos de até 18 horas e outros em torno de 6 horas, ou seja, tem variações bem grandes, mas a média está se acumulando ali em torno de 11 horas. E aí uma coisa legal, lembra que eu comentei com vocês que se você for lá no seu iPhone, pegar o seu iPhone, aí você vai lá em ajustes geral uso. Então, lá na parte de baixo você tem tempo desde a última recarga completa. Eu tinha dito para vocês que você tem o uso e o espera, e o uso é o tempo que você ficou com navegando no telefone, ficou falando no iPhone, você ficou escutando uma música, e o tempo em espera era o tempo que ele tinha ficado em stand-by, em espera, largado em cima da mesa ou dentro do seu bolso sem fazer nada, e isso não é verdade. O tempo em espera, na verdade, é o tempo total de que o iPhone está ligado, ou seja, você desconectou o iPhone da energia 8 horas da manhã, e agora são, para facilitar as contas, 8 horas da noite. Você vai ver lá no em espera 12 horas, porque ele ficou em stand-by, ele ficou lá com, como é que eu posso dizer, esperando alguma coisa por 12 horas, né? Eu entendi esse conceito errado. E o uso é dessas 12 horas, você, o tanto que você usou. Se, claro, né, você quiser descobrir o tanto que o iPhone ficou de bobeira, é só você pegar o tempo total, né, que é o tempo em espera, e diminuir do tempo de uso. Então tem essa correção. Mas no sábado eu fiz um outro teste, eu tirei o chip do meu celular, e eu tirei no sábado pela manhã, agora é domingo pela manhã, ou seja, praticamente 23 horas e 46 minutos, para ser preciso, e eu ainda tô com 35% da bateria. Isso significa que o consumo extra da bateria, você pode estar pensando assim, pode ser em função do sinal baixo. A gente sabe que o iPhone 4S tem duas antenas, e aí ele pode estar com sinal baixo numa antena, ele vai trocar para outra, também tá com sinal baixo, e ele fica fazendo essa troca. Quem acompanhou, viu lá os prints da minha tela, viu que na maior parte do tempo eu tô com 3 palitinhos ali de sinal, então pode ser alguma coisa assim, ou seja, seria uma falha de iOS 5. Mas essa minha teoria foi por água abaixo, porque esse mesmo padrão tá acontecendo com o iPhone 4, onde só existe uma antena. Enfim, eu tinha também outros testes para fazer. Eu queria, por exemplo, colocar em inglês para ver se o idioma de repente tem alguma interferência. Claro, tende a não ter, mas eu queria fazer para deixar a coisa clara. Esse fato, o fato de tirar o chip foi sensacional, porque isolou uma série de problemas, uma série de possibilidades. O iPhone agora está com uma bateria decente, não tem nada roubando, não é um aplicativo que está se conectando na internet, porque se fosse um aplicativo que estivesse se conectando na internet, ficasse ali ativo, ele continuaria ativo, continuaria na internet, uma vez que ele ficou, o iPhone ficou sempre sob o Wi-Fi durante esse sábado. E a mesma coisa acontecia durante a semana. Boa parte do tempo eu estava sob cobertura Wi-Fi. Ou seja, se ele estivesse usando a internet, estaria usando o Wi-Fi. Ou seja, parece ser realmente uma questão de antena, parece ser realmente uma questão de busca de sinal. Eu ainda vou fazer mais uns testes para tentar isolar essa situação e passo para vocês. Ou seja, parece que a gente pode até colocar a culpa nas operadoras, mas parece que de alguma forma a Apple ainda não se ajeitou com essa história de antena. Ela ainda está precisando de uma engenharia de antena, contratar aí um engenheiro de antena melhorzinho, né? Você sabe o que é a APL11B? Sempre me perguntam o seguinte, né? Como é que eu compro ações da Apple? E dá pra comprar aqui no Brasil? Eu posso comprar na Bovespa? E eu sempre falo pra galera, olha, dá uma pesquisada no mercado acionário, não existe dinheiro fácil. Márcio, estuda, depois você decide em que, aonde você vai investir e tudo mais. Não existe isso de dinheiro fácil, né? As pessoas enxergam o mercado financeiro um pouco como um jogo de apostas, e nada mais errado do que isso. Para você investir é preciso estudar muito. Então, esse tópico aqui entra apenas como curiosidade, não é para vocês saírem comprando não, até porque tem alguns detalhes. Bom, o mercado americano, ele tem o conceito de ADR, né? Os American Depositary Receipts. O que, que é isso? É o que a Petrobras faz, por exemplo, para negociar suas ações lá na Bolsa Americana. Os americanos, eles não compram o papel da Petri 4, né? Eu vou lá no meu home broker, compro lá a Petri 4, né? Compro as ações da Petrobras. Isso não acontece lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles compram uma ADR da Petri 4. É um certificado emitido. Isso é questão de legislação, aquela coisa toda. Então, eles emitem um certificado, uma ADR da Petri 4, que lá o americano pode comprar, e naquilo significa que aquele americano tem ações da Petri 4, né? Tem ações da Petrobras. Ou seja, para efeitos práticos, tem o mesmo valor. Aqui no Brasil, existe o BDR, os Brazilian Depositary Receipt. Por meio das BDRs, é possível você comprar ações da Apple, do Google, da Microsoft, da Amazon, da Dell, Netflix, Coca-Cola e, enfim, tantos outros. Aí nas notas do post tem uma lista de todas as BDRs, de todas as empresas internacionais, né, ou americanas, ou que sejam, que está disponível para você comprar. E o papel da Apple, né, o código dele é AAPL11B. Lá nos Estados Unidos é AAPL. Aqui é só você colocar 11B e você consegue consultar a cotação lá na Bovespa. Mas calma, calma. Nem todos os BDRs estão disponíveis para o investidor comum. A Apple é um desses casos. Também é o caso do Google, da Microsoft, da Amazon e dos outros casos. Por quê? Você tem dois tipos de BDR. Um tipo que você pode comprar, o nível 2 ou nível 3, é quando a empresa bate na porta lá da Bovespa e diz: olha, eu queria negociar aqui e tal. E é a própria empresa que emite os certificados, vamos dizer assim, BDR. No caso das ações da Apple, elas são emitidas por terceiros. Ela é emitida pelo Deutsche Bank, né? O banco alemão. E aí o banco alemão faz essa transação. Ou seja, o banco alemão falou: olha, eu tenho aqui umas ações da Apple, eu queria negociar. Claro, tudo isso é regulamentado. Eu tenho aqui as ações da Apple, eu queria negociar aí. E, enfim, aí o banco alemão emitiu esses BDRs que dão direito, digamos assim, para efeitos práticos, tem o mesmo valor das ações da Apple. E esses BDRs que são emitidos por terceiros, né, os BDRs não patrocinados, eles só podem ser adquiridos por fundos de investimentos, instituições financeiras, administradores de carteiras, ou seja, profissionais do ramo. Ou seja, você não consegue ir lá no home broker e comprar a APL11. Você consegue ver a cotação, mas você não consegue comprar o APL11, nem na mesa, nem se você ligar lá para sua corretora, e na mesa de operação também não vão conseguir negociar, porque isso não pode ser feito em nome de pessoa física. Precisa ser feito em nome das instituições financeiras, enfim, os profissionais lá do mercado. Você tem que entrar em contato com eles, enfim, tem uma certa burocracia. E já que a gente está falando de mercado de ações, eu já ouvi gente dizer assim: caramba, pô, a Apple vale 60 vezes mais do que a Petrobras. Isso porque a Petrobras está sendo negociada ali na casa de R$20 e a Apple está sendo negociada na casa de $600, ou seja, vamos arredondar, R$1.200. Ou seja, a Apple, o valor da ação da Apple é 60 vezes maior do que o da Petrobras. Mas isso não significa que a Apple tenha um valor como um todo, né, o valor de mercado dela seja 60 vezes maior do que a Petrobras. Não é assim. Isso porque você tem o número de ações. Esse valor de mercado você obtém multiplicando o número de ações, o número de papéis disponíveis, né, que estão sendo negociados, né, que foram emitidos, vezes o valor da ação. No caso da Petrobras, esse valor, né, eu consultei ainda há pouco aqui, né, junto do pessoal que está acompanhando aqui a gravação live, dá 13 bilhões de ações. Aí você multiplica por R$20, R$23, você vai dar lá na casa de 150 bilhões de dólares, que é um terço da Apple, né? O valor da Apple está ali agora na casa de 560 bilhões. Isso porque o número de ações da Apple é bem menor, né? Os números de ações disponíveis é bem menor do que o número de ações disponíveis da Petrobras. Isso porque aqui no Brasil as pessoas têm mais ou menos o costume de enxergar o preço ali na casa de R$20. Então, isso agora, né? Quando as ações da Petrobras baterem lá R$40, por exemplo, ou alguma coisa assim, eles vão desdobrar a Petrobras. Cada ação da Petrobras vai valer por duas. Então, isso vai fazer com que o preço, né, uma na 40, então eu tenho uma, eu vou passar a ter duas. E com isso, o preço vira 20. Para quê? Para facilitar a negociação, para ficar uma coisa mais palatável. Então, é muito comum esses ajustes aqui no mercado brasileiro. E a Apple não passou por nenhum ajuste, pelo menos que eu me lembre, hein, na história recente. Enfim, dá para você comprar sim as ações da Apple aqui no Brasil, mas não é um processo assim tão simples, é um processo voltado mais para fundos de investimento. Mas você deve estar perguntando, pô, fui lá, olhei a cotação, vi que o troço está R$109, pô, não deveria estar R$1.200? Bom, isso é porque o banco, na hora de emitir, fez um grupamento lá, falou, olha, eu tenho aqui uma ação e eu vou dividir isso aqui por 10, por 12, enfim, criou um critério qualquer de proporção e aí você tem os R$109, que provavelmente ele deve estar dividido por 10 ou 12, para dar lá os, deve estar por 10, né, para dar os $600, enfim, é uma questão de grupamento. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Você sabe, a nossa conversa continua no Twitter, no @cocatec, e também lá no Facebook, no facebook.com/groups/cocatec. E o podcast, você sabe, volta amanhã. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.